What's up? Perdidos na noite? Chill Boy Kenobi here. Vim trazer-vos uma participação especial no episódio desta semana. O DJ Derek nas misturas. Ele é que preparou o episódio desta semana, então deliciem-se com as misturas do nosso DJ e continuem a perder-se com a malta, hein? Perdidos na noite? DJ Derek. Bomba. Bem-vindos! Hoje vamos começar o programa de uma maneira um pouco diferente. Vamos começar logo com a música. E eu acho que hoje é o nosso dia de sorte. Vem aí o Dudley, ele vai nos cantar a música Aleluia. Vamos ouvir? É assim, hoje é o dia pelo qual esperaste toda a tua vida. Todos os teus problemas finalmente encontraram a porta de saída. É melhor tu trancares essa porta, não queres que eles voltem um dia. Oh yeah, é chegada a hora, tuas preces foram atendidas. Namorado que te estava a enrolar, hoje essa caça está a apresentar. O anel brilha mais, acho que os teus olhos estão a brilhar mais. E hoje a tua tia que dizia que estás a ficar para ti tia, é que é a tua tia, oh. E daqui a nada uma tia vó. E ele não veio de mãos a banar, ele te trouxe uma chave. De olhos vendados levou-te diretamente à garagem. Tirou-te a venda dos olhos e tu, ah, quase desmaiaste quando viste aquele carro com o qual tu sempre sonhaste. Hoje é o dia, aleluia, conseguiste, aleluia. Salta e grita, aleluia, corre e diz, aleluia, aleluia, yeah. Aleluia, aleluia, yeah. Aleluia, hoje é o dia, aleluia, conseguiste, aleluia. Salta e grita, aleluia, corre e diz, aleluia. Baby, vem a manga crew. Baby, quero entrar na crew. Sonhos nesse corpo nu, molham teus lençóis, deixo sangue azul, yeah, yeah, yeah. Quem segue o fumo encontra o lume, yeah, yeah, yeah. Queima a mão depois desse sumo. Já ouviste nossos ex? Só a tiro matamos cedo. Um shot, dois shots, três. Mais três porque somos seis. Contratos vitalícios nas dois. Todos assinamos esse way. Jack Daniels nesse copo cheio. Vai ter revelado tipo fotos, baby. Tipo fotos, baby. Este é um ritual em todo espaço, baby. Volta e deixa o testamento em casa, baby. Pernas bambas, baby. É demanda, baby. É demanda, baby. É o calor depois do sol dormir. Impróprio para cardíacos nunca pretido. Estás com nigga em casa e nós nem pedimos, yeah. Não tá ready, ele não tá ready. Não apanhamos feelings, pieces, noodles, coisas. Cuspe os ossos, limpa a boca, toma outro. Roll the shots next, um rapista de um outro planeta. Já cresci ando peso no cheddar. Cheddar. Tua dama pra nós é uma pega. Ela finge bem, mas no fundo é uma kenga. Manicômio comanda zoeira. DNA só comanda zoeira. Porque tua mica não entra no esquema. Assim não deixa criar problema. Minha malta te põe de muleta. Põe teu ass no chapa e te manda pra merda. Papo é reto, uma malta não inventa. E eu tô no Renex a sonhar com compressa. Se te vídeo e eu nem tô com pressa. Minha dama diz que meu rap não compensa. Digo, baby, calma aí. Eu e a minha gang já tamo a ver. Disse, baby. Aqui no arco aqui, top é top, a malta não vai cair. Preparado para quem se já cair. Old school tipo Eduardo Paim. Avisa tua malta, minha malta tá aqui. A fechar boladas com malta Bashir. A fechar boladas com malta Bashir. Yeah. Eu tô busy numa drain. Numa vibe tipo fama. Novas beats, novas cenas. Porque a mola não é problema. Avisa a nana que eu vou pra night. Vou me perder e não volto tonight. Duplos de whisky, vodka e Sprite. Get high like it's alright. Bitch, I'm a dog in love with the money. Love with myself, chama-me Kanye. This is the life desse artista. No make girls perdido na pista. Sempre fresco, sempre nice. Lonely stoner day and night. Não tô quieto, tô na vibe. Entra logo no meu ride. Porque numa treina, tô com umas velas numa noite de sexta-feira. What else, minhas negras? What else? Estou aqui com Diplo de Down, Diabo Maior, diz um what else aí? What else? Agora, suas negras, tu é daqui? Bro! Chidre! Artista, rende com ya e sete pitas, rende com minhas sapatilhas, rende com todos meus niggas. Ela rende maninho com five stars, toda hora que pega minha head, diz que não sabe o que é all star, e tá pedindo ser minha friend. Ela tá maluca, ter estar conosco a fumar uca. Uma vez que rendes, tamo aqui nós, então vai, vai, beba louca, louca. Oh, chupa, chupa, se não rendes, a quem rende? Mais de 7 mil e tal fãs. Tua prima, tua sister, rende. Teu nigga, tua pita, rende. Rende, rende, rende, rende, rende, rende, rende, rende, rende, rende, rende, rende, rende, rende, rende, rende, rende, rende, rende, rende, rende, rende, rende, rende, rende, rende, rende, rende, rende, rende, rende, rende, rende, for a street, vão amar esse beat, yeah. Todos vão nos seguir. Melhor eu não entrar em pânico. Melhor eu não entrar em pânico. Melhor eu não entrar em pânico. Melhor eu não. Pois essa cena é mais pesada que os alteres do Matches, yeah. O Matches tá na team. Doce como os beijos da minha Katia, yeah. A Katia é minha queen. Faz-te sentir em um Maserati, um dos carros dos meus dreams. Vou-vos mostrar como se vive aqui, yo. I'm so for real. Vejo a vida como um baralho de cartas, onde o trunfo é o ouro, yeah. Compras arroz e para defesa espadas, e o coração vem de bónus, yeah. Estou a dizer-vos que a vida é um jogo, mas eu sou de verdade. Sonhos atrás de sonhos, graças à liberdade. I'm real, por isso sentes a dor cada vez que me vejo, para ver se a verdade beliscas. Os olhos da tua estão sempre na minha, mas nigga, eu também estou na minha. Relaxa um cos. Uma Jack Daniels, ONC, só pra manter o standard. I'm gone. Ela, agora é minha vez. Os governos vão cair só por causa desse corpo. O Papa vai se vir só por causa desse corpo. Das cotas de família a perderem-se nesse corpo. Mulheres desses cotas estão rendidas a esse corpo. God damn esse corpo. A joia da cidade é esse corpo. Niggas fazem mola para gastarem nesse corpo. Putos de 14 molha a cama e esses textos do FB põem likes nesse corpo. Ai ai esse corpo. Esse corpo, esse corpo, esse corpo. Ai ai esse corpo. Esse corpo, esse corpo, esse corpo. Ai ai esse corpo. A todos o meu muito obrigado pelos anos de dor. Não se deixe enganar pelos sorrisos, não? Diabo numa dois. Eles nunca deram humor nesse way. Nunca mostraram a cor desses dentes. Espero nada quando vem dessa gente. Meu dedo do meio vem para todos eles. Duvidaram desse way desde sempre. Agora diabo tipo hoje eu vou morrer. E não quero deixar nada por dizer. Então fuck you, hater in your face. Já não tenho mais tempo a perder. Se for atrás, chuto ao lado e sigo em frente. Ninguém pode viver por mais que tente. Esses sonhos que arquiteto como mestre. Já se foi aquele rapaz inocente. Rest in peace, sem da velha e lamente. Não penses que foi assim de repente. Anos de dor mataram o que ele sente. Tudo que eu sou, aprendi com a dor. A transformar essas lágrimas de boy logo em suor. Aprendi com a dor, aprendi com a dor, aprendi.